senzala que branco marvado dia açoitou. Nega que estava espichada com corpo quebrado que tanto apanhou. Sinhazinha, minha Zefinha tombou. Plantou os miaga, quem fez tanto cafuné, quem foi que deu de mamar pra senhorzinho e Zezé, quem cuidou das criançadas, hoje não tá mais de pé. Fazia tudo que o branco mandava e nunca chorou. Nega que tinha o carinho até do burrinho do meu senhor. Sinhazinha, Zefinha me abandonou. Quem limpou o seu chiqueiro, quem passava todo dia resguardando seu herdeiro, quem foi jovem e bonita, mulher forte como eu. Sinhazinha, a minha Zefinha morreu.